falando. Boa noite, Fábio Max. É com você que eu tô falando. Veja o olhar que você me olhou. Eu estou aqui pra te ouvir, te ajudar. Olha o jeito que você faz, roubou minha atenção. Eu quero ouvir você me ajudar. Eu preciso falando.